Esse meu sentimento tá guardado aqui dentro, mas só agora consegui compartilhar. Eu vejo seus stories logo de manhã, curto suas fotos lá no Instagram. Não fez o coração dizendo que amei. Eu sou teu super fã, eu me apaixonei. Pedi você a Deus e tenho muita fé. Você teu esposo e você minha mulher. Esse meu sentimento tá gravado aqui dentro, mas só agora resolvi compartilhar. Eu vejo seus stories logo de manhã, curto suas fotos lá no Instagram. Não fez o coração dizendo que amei. Eu sou teu super fã, eu me apaixonei. Pedi você pra Deus e tenho muita fé. Vou ser o teu esposo e você minha mulher. Te mandei um deixa eu marcar teu marcar